As coisas parecerão melhores amanhã. Talvez até lá eu já tenha recobrado minha objetividade profissional. Vai cheirar melhor. Marshall, disse Kate. Tudo bem, disse Berenice. Ele me joga esse tipo de coisa o tempo todo. A essa altura, ela havia apanhado a bolsa, a carteira de jornalista e a máquina e jogou vingativamente o saco de papel amassado numa lata de lixo, perguntando, é como está a situação de transporte? Kate trouxe o seu carro, explicou Marshall. Se você lhe desse uma carona até a casa, seria melhor para mim. Tenho de ver se consigo resolver as coisas lá no jornal e depois vou tentar encontrar Brummell. Os pensamentos de Berenice engataram prontamente nessa marcha. Brummell, certo. Tenho de falar com você. Ela começou a arrastar Marshall para o lado antes que este pudesse dizer sim ou não, e ele conseguiu apenas dar uma olhada em Kate pedindo desculpas antes que Berenice e ele dobrassem um canto e ficassem fora de vista, perto dos banheiros. Berenice abaixou a voz. Se você vai falar com o delegado Brummell hoje, quero que fique sabendo o que eu sei. Além do óbvio. Que ele é um ordinário, um covarde e um cretino. Sim, além disso tudo. São pedaços, observações desconexas, mas talvez venham a ter sentido algum dia. Você disse que eu sou boa para enxergar detalhes. Acho que vi o seu pastor e ele juntos na folia ontem à noite. Oh, pastor Young. A Igreja Cristã Unida de Ashton, certo? Presidente do Corpo Local de Pastores, endossa a tolerância religiosa e condena a crueldade para com animais. Sim, isso mesmo. Mas Brummell nem vai à sua igreja, vai. Não, ele vai àquela igreja pequenina. Eles estavam lá atrás da barraca dos dardos, em quase total escuridão, com três outras pessoas, uma loira, um velhote baixote e atarracado, e uma víbora que mais parecia um fantasma, de cabelos pretos e óculos escuros. Óculos escuros de noite. Marshall ainda não estava impressionado. Ela continuou como se estivesse tentando vender-lhe algo. Acho que cometi um pecado capital contra eles. Tirei uma foto, e, pelo que pude perceber, não gostaram nada. Brummell ficou bem nervoso e, ao falar comigo, gaguejava. Young pediu-me em tom firme que saísse, dizendo, esta é uma reunião particular. O gorducho deu-me as costas e a mulher fantasmagórica ficou simplesmente a olhar para mim com a boca aberta. Você já pensou em como encarará tudo isso depois de um bom banho e uma noite decente de sono? Espere eu terminar e então saberemos. Está bem? Ora, foi logo depois daquele pequeno incidente que Nancy e Rose se agarraram a mim. O que quero dizer é que não fui eu que as procurei. Elas me procuraram, e logo a seguir fui presa e minha máquina confiscada. Ela percebeu que não estava conseguindo fazer que ele compreendesse. Ele olhava impaciente ao redor, o corpo já inclinado de volta na direção do vestíbulo. Está bem, só mais uma coisa, disse ela, tentando segurá-lo ali. Brummell estava lá, Marshall. Ele viu tudo. Tudo o quê? Eu ser presa. Eu estava tentando explicar quem era o Tira, estava tentando mostrar-lhe minha carteira de jornalista, mas ele apenas me tomou a bolsa e a máquina e me algemou. Olhei para o lado da barraca de dardos de novo e vi Brummell observando tudo. Ele sumiu imediatamente, mas juro que o vi olhando tudo o que estava acontecendo. Marshall, repassei tudo o que aconteceu ontem à noite, e examinei tudo, e examinei novamente e acho, bem, não sei o que pensar. Mas tende a significar alguma coisa. Para completar o cenário, aventurou Marshall, o filme da sua máquina sumiu. Berenice examinou a máquina. Oh, ainda está aqui, mas isso não quer dizer nada. Hogan deu um suspiro enquanto considerava o que ela havia dito. Está bem, tire o restante das fotos, e veja se arranja algo que possamos usar. Certo? Depois revele o filme e então veremos. Podemos ir. Será que eu já cometi erros impulsivos, imprudentes, por excesso de confiança como este antes? Claro que sim. Ora, faça-me um favor. Não dá para confiar um pouquinho, pelo menos desta vez. Tentarei fechar os olhos. Sua esposa está esperando. Eu sei, eu sei. Marshall não sabia bem o que dizer a Kate quando se reuniram a ela. Desculpe o que aconteceu. Murmurou ele. Então, disse Kate. tentando apanhar o assunto no ponto em que haviam interrompido, estávamos falando de condução. Berenice, tive de trazer seu carro aqui para você tê-lo a fim de ir para casa. Se você me deixar em casa. Sim, certo, certo, disse Berenice. E, Marshall, tenho uma porção de coisas que fazer hoje à tarde. Você pode apanhar a Sandy depois da aula de psicologia dela. Marshall não disse nada, mas seu rosto mostrava um sonoro não. Kate pegou um molho de chaves na bolsa e o entregou a Berenice. Seu carro está logo ali na esquina, próximo do nosso, no espaço reservado à imprensa. Por que você não vai buscá-lo? Berenice entendeu a deixa e saiu. Kate segurou Marshall com um braço amoroso e examinou seu rosto por um momento. Hein, vamos. Tente. Pelo menos uma vez. Mas brigas de galo são ilegais neste estado. Se quiser saber o que penso, ela puxou o pai. Não sei por onde começar, disse ele. Estar lá para apanhá-lo significará algo. Aproveite a chance. Enquanto se encaminhavam na direção da porta, Marshall, correndo os olhos ao redor, deixou seus instintos examinarem a situação. Você entende esta cidade, Kate? Disse, afinal. É como um tipo de doença. Todo mundo por aqui está com a mesma moléstia esquisita. Uma manhã ensolarada sempre ajuda a fazer com que os problemas da noite anterior pareçam menos graves. Era nisso que Hanakbush estava pensando ao abrir a porta de tela da frente da casa e pisar num pequeno degrau de concreto. Ele morava numa casa de um quarto, de baixo aluguel, não longe da igreja, uma caixinha branca plantada numa esquina, paredes chanfradas por fora, com um pequeno quintal limitado por uma cerca viva, e um teto sujo. Não era muita coisa, e às vezes parecia menos ainda, mas era o máximo que o seu salário de pastor lhe permitia. Ora, ele não estava reclamando. Ele e Mary se encontravam confortáveis e abrigados, e a manhã estava linda. Esse era o dia em que podiam dormir até mais tarde, e 2 litros de leite esperavam na base dos degraus. Ele os apanhou, antecipando o prazer de uma tigela de cereal encharcado em leite, pequena distração de suas provações e tribulações. Ele já tinha passado por dificuldades antes. Seu pai havia sido pastor enquanto Hank era menino, e os dois haviam atravessado juntos muita glória e muitos apertos, do tipo ligado a plantar igrejas, pastorear, ser pregador itinerante. Hank soubera desde criança que essa era a vida que queria, a forma pela qual desejava servir ao Senhor. Para ele, a igreja sempre fora um lugar muito emocionante onde se trabalhar. Fora emocionante ajudar o pai nos primeiros anos, emocionante passar pela faculdade bíblica e depois pelo seminário, e então 2 anos como pastor estagiário. Era emocionante também agora, mas lembrava a esfuziante sensação que os texanos devem ter sentido no Álamo. Hank tinha apenas 26 anos, e geralmente era cheio de ardente entusiasmo, mas este pastorado, o primeiro, parecia um lugar difícil de pegar fogo. Alguém havia apagado o último resquício de chama, e ele não sabia o que pensar a respeito. Por algum motivo, havia sido eleito pastor, o que significava que alguém nessa igreja desejava o seu tipo de ministério, mas então havia os outros, aqueles que tornavam a coisa emocionante. Tornavam-na emocionante todas as vezes que ele pregava acerca do arrependimento, tornavam-na emocionante todas as vezes que ele confrontava o pecado na comunidade, tornavam-na emocionante todas as vezes que ele falava da cruz de Cristo e da mensagem da salvação. Nesse ponto, era mais a fé e a segurança que Han tinha no fato de estar onde Deus queria que estivesse do que outro fator qualquer que o mantinha firme nos seus propósitos, inabalavelmente em pé, apesar de atacado. Ora, bem, pensou Han consigo mesmo, pelo menos desfrute amanhã. O Senhor a colocou aqui para você. Tivesse ele entrado de costas na casa sem se voltar, ter-se-ia poupado um insulto, e mantido seu espírito leve. Mas ele se voltou para entrar, e imediatamente viu as imensas letras, negras, escorridas, pichadas na frente da casa: você é um homem morto, a última palavra era obscena. Os seus olhos viram aquilo, e então correram lentamente de um lado a outro da casa, absorvendo tudo o que viam. Era uma dessas coisas que demora para registrar. Tudo o que ele pôde fazer foi ficar parado um instante, primeiro tentado imaginar quem teria feito aquilo, depois querendo saber por quê, e então querendo saber se daria para limpar. Ele olhou mais de perto, tocou as letras com o dedo. Tinha de ter sido feito durante a noite, já estava bem seco. Benzinho, veio de dentro a voz de Mary, você está com a porta aberta. Foi tudo o que ele disse, não tendo palavra melhor. Realmente não queria que ela soubesse. Entrou em casa, fechou com firmeza a porta e reuniu-se a Mary, linda jovem de cabelos longos, para o desjejum, uma tigela de cereal e torradas quentes com manteiga. Aqui, apesar de um céu nublado, Hannah tinha um cantinho ensolarado que era a mimosa e brincalhona esposa, com sua risadinha melodiosa. Ela era uma boneca e possuía fibra também. Hannah muitas vezes sentia remorsos pelo fato de ela ter de enfrentar as lutas que estavam enfrentando. Afinal, ela podia ter se casado com um contador ou com um vendedor de seguros, estável e maçante, mas ela lhe fornecia tremendo apoio, sempre presente, sempre acreditando que Deus daria um jeito e sempre acreditando em Hannah também. Oh, que há de errado? Perguntou ela de imediato. Bolas. Faço o que posso para esconder, tento agir normalmente, mas mesmo assim ela percebe, pensou Hannah. Começou ele a dizer. Ainda chateado com a reunião do conselho. Aí com acento agudo está a sua saída, Bush. Claro, um pouco. Nem ouvi você chegar ontem à noite. A reunião durou até muito tarde. Não. Alf Brummel teve de sair para uma reunião importante da qual ele não quis falar, e os outros, você sabe como é, apenas disseram o que queriam e se foram, deixando-me ali para me recuperar por conta própria. Fiquei por lá e orei durante algum tempo. Acho que funcionou. Senti-me bem depois. Ele se animou um pouquinho. Para falar a verdade, realmente senti que o Senhor me confortava ontem à noite. Acho que eles escolheram uma hora bem esquisita para convocar uma reunião do conselho, logo durante o festival, disse ela. É na noite de domingo. Disse ele através dos flocos de milho. Eu mal tinha acabado de dar início ao culto e lá estavam eles convocando uma reunião. A respeito da mesma coisa? E, acho que estão apenas usando Lu como desculpa para causarem encrenca. Bem, o que você lhes disse? A mesma coisa, vez após vez. Apenas fizemos o que a Bíblia manda, eu procurei Lu, depois eu e o John procuramos Lu, e depois apresentamos o problema ao restante da igreja, e então nós, bem, nós o eliminamos da comunhão. Bem, parecia mesmo ser o que a congregação decidiu. Mas por que o conselho não consegue acatar a decisão? Eles não sabem ler.